É. Embaçado que o medo faz, tio. Mas eu também tenho meus medos. E você? Qual é o seu? Qual é o seu? São vários medos, por vários erros. Por vez um erro que se acende o medo de um acerto. São vários medos, por vários erros. Por vez um erro que se acende o medo de um acerto. Às vezes o medo te joga na mira do holofote. Cê sente medo de sair na busca dos malotes. Cê sente medo, mas tem medo de sair daí. Às vezes o medo que te joga pra perto do fim. Se faz loucura muitas vezes só pelo medo. O medo bate, tranca as portas, isso não é segredo. Me surpreendo, sente medo de perder o chegado. Mas não se importa em tirar uma vida num assalto. Aquele pai que sente medo de perder um filho. Fica desempregado e tá na mira do gatilho. Até o rico sente medo, sente desespero. Mas o seu medo é de ser pobre e se encontrar nos guetos. O medo atinge forma até bandido perigoso. Apetitoso pelo crime, as grades espera outro. Mas uma mãe ajoelhada toda noite é medo. Ser bandido, filho abatido pelo filho preso. Eu sei que os malandros também gela, também se sente medo. Mas sempre tem quem uma espere e o ama com jeito. Mas então que é isso nessa vida? É medo, pois o meu medo é de não ter Jesus dentro do peito. São vários medos, por vários erros. Por vez um erro que se acende o medo de um acerto. São vários medos, por vários erros. Por vez um erro que se acende o medo de um acerto. São 10 segundos de prazer pra poder se perder. Melhor ter medo, meu parceiro, pra não deixar se envolver. Se envolveu no crime, na droga, prostituição até umas horas. De homem forte e valente, tá cheio nos muros e nas covas. Mesmo de toca na cara, com a vida o ego frustrado. O medo cobra o bandido, pois a vida não tem intervalo. Tem medo de lutar, cair, se levantar. Tem medo de viver a vida sem ao menos se tentar. Não teme a vida, não teme a morte, se acha que tudo é sorte. Pois cama da peste, a vida é um teste pra aquele que o cano escolhe. Vai juntar o medo e abraça o medo de viver sem vida. Pois só Jesus te proporciona uma vida infinita. Bem diferente dos medos do mundo e do seu fracasso. Cheio de mentira, blá blá blá, papo furado. O medo faz parte de mim, também faz parte de você. Mas tipo assim, tem vários medos, você pode crer. Conte o teu medo, não pra mim, pois eu sou cheio de erro. Pois no pecado, pecador, eu sou o mais enfermo. Conte pra Cristo, pois ele venceu todos os medos. Até a morte bateu retirada, ele é perfeito. São vários medos.